É isso aí, estou de volta, mais uma vez, menos uma vez, seja como quiser, depois de 6 meses sem gravar nada, 6 meses sumido, mas é isso aí, estou de volta. Se ainda existe alguém que ouve isso, saiba que você é ocupado de, em 6 meses, eu... ter uma crise existencial e pensar, eu acho que eu devia gravar um podcast. Eu acho. Tudo bem que faz meses que ninguém não lembra de mim, mas eu sei lá, eu acho que eu devia gravar por algum motivo estranho. Então vocês me obrigam a gravar isso aqui a cada 6 meses. Mentira, ninguém me obriga, eu gravo isso porque eu quero. Fazem 3 madrugadas que eu tento gravar e simplesmente não rolou, não saiu, eu não consegui gravar nessas 3 madrugadas. E é isso aí. Hoje é dia 20 de novembro, são exatamente 2 da tarde. E eu tô gravando agora. Eu queria gravar pela madrugada porque era mais silencioso. Provavelmente você vai escutar aí sons de animais, de carros ou algo do tipo. Mas caguei, a culpa não é minha se existem animais e carros. A culpa é de quem inventou e essas coisas aí. E é isso, ao longo do programa vou contando o que houve comigo nesses 6 meses. Sabe, mesmo sabendo que ninguém se importa. Mas é isso aí, pra mim é esse que é o legal do podcast. E foi por isso que eu comecei a gravar há alguns anos. Que minha intenção não era ter ouvinte, minha intenção não era ajudar ninguém a formar uma opinião. Minha intenção não era nem entreter alguém. Minha intenção unicamente era botar pra fora todo o vazio que tem dentro de mim. Tentar botar em formas de palavras. Porque, sei lá, eu sempre fui muito fechado e nunca tive facilidade de falar com ninguém. O que é muito contraditório, porque eu gosto pra caralho de comunicação. Só que sou o inverso disso. Sou a anticomunicação em pessoa. Sei lá, eu passo um tempo sem falar nada, guardando tudo dentro de mim, todo vazio, todas as crises, toda a depressão. Eu vou acumulando, sabe, vou acumulando, e chega uma hora em que eu preciso botar pra fora, ou eu me mato. É uma decisão até um pouco simples, né? Então é por isso que de 6 em 6 meses, pra não ter que me matar, eu gravo isso aqui. E eu sei que eu já prometi centenas de vezes que eu vou manter uma frequência, vou gravar semanais, ou fazer qualquer coisa do tipo. Só que eu já percebi, acho que vocês também já perceberam que isso não vai pra frente, que isso nunca vai dar certo, que isso nunca vai passar de 7 ou 20, 7, 8. Isso porque eu repito umas 5 vezes, então sobram 2. Ou 3 gatos pingados que escutam isso. Mas é isso aí. Como está a sua vida? Como está você? O que você fez nesse tempo? Você não pode responder e eu sinceramente não estou interessado. Talvez esteja. Mas como você não tem como responder... Eu não sei nem pra quem eu estou perguntando isso. Então, de fato, eu não me importo. Eu realmente não me importo, a não ser que você esteja... sei lá, de qualquer forma não importa, você pode estar fazendo qualquer coisa, você pode estar descobrindo a cura do câncer, você pode estar na depressão, mas eu não me importo, ninguém se importa. As pessoas fingem que se importam, mas no fundo ninguém se importa, ninguém quer saber. No fundo você está sozinho, no fundo todos estamos sozinhos, e é isso, você tem que aprender a conviver com isso, você tem que aprender a... tem que aprender que não vai ter gente te botando no altar o tempo inteiro. Claro, a não ser que você seja mulher, seja rico, seja alguma coisa do tipo. Aí, no caso, sempre vai ter algum trouxa te botando em um pedestal. Isso aí. Então vamos lá. Nesses 6 meses, meu melhor amigo morreu, faleceu. Depois disso eu fiquei desempregado, porque eu trabalhava num bar e petiscaria aqui da cidade. E por motivos de treta entre meu patrão e o dono do ponto, teve que fechar. E como é cidade pequena, não é tão fácil você achar um ponto perto do centro. E é isso, passou um bom tempo sem conseguir esse outro local. E eu fiquei desempregado. E eu fiquei fudido nesse tempo. Eu consegui me virar. Tô conseguindo me virar apertadíssimo, mas tô. Agora tô fazendo bebidas agora. Produzindo umas bebidas, uns licores artesanais. Sinceramente, eu não gosto muito. É bebida de jovem. Mas, sei lá, se vende, eu vou continuar fazendo. E eu comecei fazendo isso lá onde eu trabalhava. Tinha uma moda jovem em volta desse tipo de bebida, que compravam já em outra cidade, que era um cara que produzia. E eu tomava aquilo e pensava, isso não deve ser difícil de fazer. Isso não pode ser difícil. Eu acho que eu consigo fazer isso. Daí eu comecei a fazer e deu certo pra caralho. Com certeza não é da mesma forma que lá o outro cara faz e tal. Com certeza não é, mas pra mim tá bom, pros jovens tá bom. Então eu não ligo, continue comprando, por favor, só isso. Continue sendo jovens, por mais que eu queira que vocês morram todos. Agora eu dependo de vocês pra minha existência, né? Porque se os jovens morrerem, quem que vai comprar minha bebida de jovem? De tomar em festa, de tomar em balada, de tomar em... vamos fazer uma social. Vamos socializar. Vamos um happy hour. Vamos sair. É sábado à noite, sabe? Então, por favor, jovens, por mais que eu odeie vocês do fundo da alma, continuem comprando. Continue comprando e colocando dinheiro no meu bolso. Merchan básico. Por favor, compre. Nunca te pedi nada se você é da cidade. Nunca. Mesmo se você não tome álcool, não tome nada, sabe? Você compra e... é uma garrafa bonita, cara. Você pode deixar de enfeite na sua estante. O rótulo é legal. O rótulo tem um bode com um pentagrama. É muito atrativo. Você pode ter dado presente de Natal. Natal tá chegando. Cara, Natal tá chegando. Quase um mês para o Natal. Todo mundo fala. O ano está passando tão rápido. A cada ano que passa, o ano passa mais e mais rápido. Não é assim. Eu não falo isso. Não é o ano que tá passando rápido, eu acho que é a percepção de tempo de cada um que tá alterado. Não sei, é muita coisa pra fazer a toda hora e... então um dia se torna... sabe, antes um dia era uma eternidade, porque ninguém tinha nada pra fazer. O seu Zé ia pra fábrica e passava 12 horas na fábrica e depois voltava pra casa, dormia 6 horas. Sobrou quantas aí? E o resto do dia passava deitado na rede de sua casa. O dia desse cara, porra, parecia uma eternidade. Principalmente as 12 horas no trabalho, porra, é eternidade. E hoje em dia, pá, tem lá o Clayton que vai e passa 8 horas no trabalho, aí dorme 8 horas, aí o resto do tempo ele sei lá o que é que ele faz, sei lá, eu não sei o que gente normal faz. Mas sei lá, ele sai com os amigos, ele vai beber, ele vai pra balada, vai pra festa, vai pra... sei lá, vai pra qualquer coisa desse tipo. E... sei lá, o dia encurtou. O dia ficou mais curto, porque... ele não vai contar esse tempo em que ele tá em festa, que ele tá bebendo, que ele está aproveitando a vida, entre muitas aspas. Ele não vai contar esse tempo como o senhor lá que... trabalhava 12 horas, contava. São tempos diferentes. Não, o tempo é o mesmo, mas as percepções são diferentes. Eu sei lá, eu não sei se isso realmente faz sentido, mas na minha cabeça faz. E isso é suficiente para que eu fale. Eu só preciso que minha cabeça ache que faz algum sentido. E nem precisa ser muito. pouco sentido já tá perfeito para mim. E é isso aí. Deixa eu ver o que é que eu tenho para falar agora. Já faz um tempo que eu queria gravar isso aqui. Já faz quase um mês que eu queria gravar, mas eu estava impossibilitado. Primeiro porque eu ainda estou sem um PC. Isso me quebrou bastante. E só que eu consegui um notebook emprestado, um microfone também emprestado. E não é a mesma coisa do que se eu gravasse há 20 dias, há quase um mês. Porque, claro, depois de um mês a minha raiva já passou quase por completo do ocorrido que eu vou relatar para vocês. E eu não ia nem falar mais disso, porque já passou quase um mês já. Só que eu tô sendo injustiçado até hoje. Eu fui injustiçado e eu ainda estou sendo. Teve gente que falou: ah, não te expõe, não tem por que falar disso, é tua vida pessoal, não te expõe. Só que eu tô sendo como errado da situação. Foi o seguinte, há mais ou menos uns 5 meses atrás, um amigo, ou era amigo, um colega, um conhecido, pilantra, né? Acho que essa é a palavra certa. Ele estava sem ter onde morar, ele tinha sido despejado. A família dele tem alguns problemas com ele, não aceitou que ele voltasse para casa da família. Antes de tudo, ele morava com a avó. E aí ele me falou que tinha sido rejeitado por todo mundo e perguntou se podia ficar aqui. Eu e esse cara, a gente tinha uma amizade antiga, de longa data, em que estivemos juntos em momentos... Eu não sei se a gente estava junto ou se eu estava com ele. Porque hoje é o que me parece, sabe? Parece que tudo que já passou não era a gente junto, era eu com ele. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer com isso. Mas, tipo, teve um tempo que ele terminou o namoro e tal, ele tentou se matar e ficou no hospital, passou a noite no hospital, sabe? Quem passou a noite com ele no hospital, ele desacordado, fui eu e meu primo. Não foi nenhum parente, não foi nenhum familiar, não foi nenhum amigo dele. Fui eu e meu primo que passamos a noite com esse rapaz. Em diversas ocasiões eu ajudei como podia e levei isso em consideração. E eu aceitei, abri minhas portas para ele, porque eu achava que ia ser bom até pra mim também. Porque eu naturalmente sou muito desanimado, muito desmotivado, e eu já não aguentava mais aquilo. Eu pensava: não, se tiver alguém aqui pegando no meu pé e que eu também pegue no pé dessa pessoa, sabe, os dois vão se ajudar, os dois vão se motivar, os dois vão fazer um vai fazer o outro se mexer. Essa era o que eu tinha na cabeça, né? E obviamente eu também tinha na cabeça que vai rachar as coisas, então vai ficar menos pesado financeiramente pra mim, então tá de bom tamanho. Mas aí o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e eu fui percebendo a merda que eu tinha feito. Ah, vale lembrar de um detalhe importante. No início do ano passado eu tava procurando um local pra ficar por um tempo, e até alugar meu próprio barraco. Na época eu tava trabalhando como trabalhador rural. É um nome até um pouco mais glamourizado, mas era escravidão. Escravidão com esse nome mais bonitinho. Mais completa escravidão. Mas eu só precisava de um local pra ficar enquanto eu juntasse um dinheiro pra ir pro meu canto. Ok? Esse cara, ele tinha chegado de viagem e tava vivendo com uma prima dele. E a prima dele estava prestes a sair da casa em que eles estavam. Então, ia ficar só ele morando só lá. E ele sempre falava pra mim, não era nem eu que falava, era ele que falava: quando a minha prima sair, você vem pra cá, a gente racha as coisas e fica aqui. E eu confiante nisso, trabalhando, confiando nisso, de que quando ela saísse, eu ia rachar as coisas com ele, enquanto não pudesse ficar sozinho. Mas aí o tempo foi passando e ele sempre repetia isso. Não era nem eu que falava, ele sempre repetia isso. Até que chegou um dia em que a prima dele saiu da casa. E é louco, parece que foi um passe de mágica em que, assim que ela botou os pés pra fora de casa, ele simplesmente esqueceu. Simplesmente esqueceu. E pareceu louco, porque parece que todo mundo que sabia disso se esqueceu disso. Tu não tinha dito que eu podia ficar aí, tu não tinha dito que a gente ia rachar as coisas enquanto eu não pudesse arrumar outro local. Tu não tinha dito isso. Só que eu, ok, não vou nem questionar. Se ele não falou nada é porque não me quer. Até que chegou um momento em que eu perguntei sobre a situação e ele disse: já mudou completamente o discurso. Ah, não tem como, aqui é muito pequeno. Todas essas coisas que claramente são desculpas esfarrapadas. Mas tudo bem, o tempo passou. Mesmo sem a ajuda dele, eu consegui. Eu passei um tempo na casa de outro amigo até conseguir um emprego um pouco melhor. E a partir disso eu já aluguei uma casa, já entrei dentro e tô aqui até hoje. E ok, até que há 5 meses ele que precisou. E sempre dizem aquilo de, eu acho muito clichê, mas sempre dizem que o mundo dá volta. Eu acho isso clichê pra caralho, mas é, pelo jeito é, né? Porque a pessoa que ele foi recorrer foi justo a pessoa que ele negou uma ajuda. Só que eu também mereço certas coisas, porque eu sou muito trouxa. Eu realmente acredito na caridade cristã. Por mais que eu não seja cristão, e é porque eu creio na caridade e na ajuda ao próximo. Não é como um passaporte que vai me levar para o céu, ou um passaporte que vai impedir que eu vá para o inferno. Eu não enxergo assim. Eu enxergo que, sei lá, cara, se existir ou se não existir, eu não sei. Eu vi alguém falando isso, não lembro quem. A caridade é a melhor forma de se aproximar de Deus. Isso caso ele exista, caso ele não exista. Então, não tem ninguém pra cuidar do mundo. Então, não tem ninguém pra cuidar das pessoas. Então, se você pode melhorar, se você pode colocar um sorriso no rosto de um mendigo, faça isso. Eu não hesito, não penso duas vezes. Eu sempre tento ajudar, quase sempre, com pessoas que eu não conheço, com pessoas mais necessitadas, com pessoas que eu vejo que merecem e vão à luta. Essas pessoas eu acho que são dignas e merecem muito mais. É o mundo que não merece essas pessoas. O mundo é horrível e, sei lá, é tudo horrível. As pessoas são horríveis, nem todas. Tem gente que realmente tem algo bom no coração. Mas eu não sei porque eu vim chegar até esse ponto. Mas voltando, sei lá, eu realmente acredito em ajudar o próximo. Realmente acredito. Até porque em momentos cruciais da minha vida eu fui ajudado. E eu creio piamente que nesses momentos pontuais, se eu não tivesse recebido nenhuma ajuda, eu acho que... Eu não digo nem que eu não teria enfrentado o momento, mas eu acho que, sei lá, ou eu realmente não ia conseguir, ou seria 10 vezes mais trabalhoso e mais do que já foi, e foi muito, e é, e sempre vai ser. Mas será, sei lá, eu acho que é um peso muito pior. Mas sei lá, eu gosto de ajudar. Então eu aceitei dizer, tudo bem, abri as portas pra ele. E com o tempo, eu fui vendo a cagada que fiz. Porque eu esperava que viesse pra me ajudar, pra me motivar. Na verdade, só tava me atrapalhando. Ele passou 4 meses aqui. nesses 4 meses, ele nunca pegou um talher para lavar, ele nunca pegou uma vassoura para varrer o próprio quarto, nem ao menos o próprio quarto, sei lá, cara. Ele acordava meio-dia, acabou virando uma pedra, porque se minha rotina era pouquíssimo produtiva, se tornou menos ainda. Mas tudo bem, eu ainda continuava aturando, continuava tentando ajudá-lo. E sempre conversava com ele, sempre tentava dar conselhos a ele. Não que eu seja alguém que tenha o mínimo de moral pra dar conselhos. Eu não tenho um ego tão grande assim, sei lá. Eu tento aconselhar quando eu posso, de acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu sei. E eu sempre tentava abrir os olhos dele. Às vezes, uma vez até um pouco duro demais, mas eu realmente gritei com ele nesse dia e tal, e sei lá, eu tentei acordar ele, porque nesse dia ele tinha chegado bêbado, e não me pergunte como, mas ele derrubou o meu guarda-roupa. Atualmente meu guarda-roupa tem uma das portas quebradas, graças a isso. Chegou bêbado e derrubou o guarda-roupa, simples, foi isso. E sabe, ao longo do tempo foram ocorrendo várias merdas, mas eu sempre fui relevando, porque eu realmente queria ajudá-lo, realmente queria que ele saísse dessa, realmente queria que ele arrumasse um emprego e, sei lá, vivesse. Eu queria que ele se desprendesse dos fantasmas e começasse a viver, ou tentar, pelo menos, ou se esforçar, ou se mexer pra alguma coisa. O tempo se passou, ele conseguiu um emprego na usina daqui. É cidade pequena, então não tem muitas opções de emprego. A maior fonte tem duas grandes fontes de emprego aqui. Tem usina ou prefeitura, só. São as duas opções que você tem se você é um campo alegrense médio ou baixo. Se for baixo é pior ainda, você tá fudido. Aí ele conseguiu emprego, né, na usina. E eu pensei, não, agora sim as coisas vão mudar, agora eu vou receber ajuda. Agora ele acordou, ele vai mudar, ele... Finalmente, agora vai. Mas não foi. Não foi. Ao longo desse tempo, eu sempre ia descobrindo pequenas mentiras. E, sei lá, mentiras muitas vezes bestas, loucas, sem pé nem cabeça. Mas eu suportei. E até mentiras que prejudicaram outras pessoas, mas... sei lá. Até que no dia 26, aliás, antes disso, eu fiquei desempregado já depois que ele veio pra cá. E ele viu que eu fiquei desempregado e que eu tive que me virar em 5 mil pra conseguir pagar as contas. Porque eu já não tinha mais nenhuma fonte de renda. Então eu tive que me desdobrar em 1000 e ele não moveu um dedo sequer. Não moveu um dedo. A gota d'água foi quando, deixa eu ver, no dia 26 do mês passado. Isso, dia 26 era um sábado, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. É isso, dia 26 era um sábado. Nessa semana, já a partir do dia 20 em sequência, ele me devia uma grana. O que mais me deixava puto também é que ele via que a minha única fonte de renda se tornou a venda de bebidas. Então eu comprava, para não comprar em pequenas quantidades e sair no prejuízo, eu comprava uma caixa, né, da matéria-prima do álcool e deixava aí, uma caixa. E eles, eu saía de casa, ia vender, ia trabalhar, ia fazer alguma coisa, e ele simplesmente pegava cana, cachaça, vodka, o que fosse, sem me avisar, bebia com os parceiros, os jovenzinhos, sem me avisar, E isso me deixou no prejuízo, me deixou sem material pra produzir. Basicamente isso. Eu disse, ah, bicho, tu vai ter que repor isso. Eu não tenho o que produzir. Eu não tenho com o que produzir. Tu vai ter que repor. E ele disse, ah, tudo bem. Eu vou receber e vou repor e tal. Na sexta. Era prometido pra sexta-feira, dia 25. Ele me pagar esse dinheiro. Sendo que também. Olha que merda. Por isso que eu queria tanto gravar há quase um mês. Assim que aconteceu isso, eu queria ter gravado. Porque depois de tanto tempo eu já esqueço de algumas coisas. Teve também uma coisa. Nesse mês de... Mês passado foi outubro. No início de novembro. No final de outubro para início de novembro. Eu ia me mudar. Ia mudar de casa. E eu tinha feito um acordo com ele. Em que eu falei, ó. Eu vou me mudar. Vou pra outra casa. Vou botar um projeto em prática. Você, pra não ter que procurar outra casa, se quiser eu falo com o dono da casa e você já fica aqui mesmo. E a única coisa que eu quero é que você já passou esse tempo todo aqui, eu nunca cobrei nada. Eu só quero que você pague o aluguel desse mês e a energia desse mês, porque o dinheiro que eu vou ganhar já é o dinheiro da entrada pra outra casa. Nessa outra casa eu queria abrir um ponto físico das minhas bebidas. Porque lá tem um espaço legal antes da casa. E eu queria montar esse ponto físico pra ficar mais fácil, pra aumentar as vendas e essas coisas. E também é bem localizado. Eu moro tipo na pior rua da cidade. E é horrível, é horrível. Mas esse era meu plano. Minha vida tava completamente voltada nisso e crendo nisso. Eu passei o mês de outubro inteiro me organizando pra, no final de outubro, eu me mudo. Ok, esse era o acordo, ele tinha aceitado. Ok. Daí chegou o dia 25. Lembrando isso 5 dias antes de chegar o dia de eu fazer a mudança. E eu dependia, normalmente o fluxo de vendas são nos fins de semana. Sexta, sábado e um pouquinho domingo. Esses são os maiores fluxos. Então eu dependia do dinheiro que eu vendesse nesse fim de semana para conseguir o dinheiro da entrada da outra casa. Tá dando para acompanhar? Eu dependia do dinheiro que eu ia produzir, do dinheiro que eu ia conseguir vendendo os produtos, as cachaças. Eu dependia disso. E então também indiretamente eu dependia que ele me pagasse para que eu comprasse material para que eu produzisse. Então eu dependia de uma série de fatores. Só que eu estava confiando nele, tá? Estava acreditando nele. Daí ele recebeu o dinheiro dele. Chegou em casa na sexta-feira, dia 25. E me falou que não ia ter como me pagar. Porque teve que pagar uma conta de energia na casa do padrasto dele. Senão iam cortar. Só que isso já me deixou desconcertado. Primeiro porque já quebrou o plano completo. Destruiu meu plano. E segundo, pô, mas tu mora aqui ou lá, sabe? Tu mora aqui há 4 meses. Nunca pagou nada. Nunca chegou com um real pra dizer, ó, toma, eu estou contribuindo com este real. Nunca. E aí chega em um negócio que você sabe que é importantíssimo. Pra mim, pra ele não, ele caga, ele só quer saber dele. Mas era importantíssimo pra mim e ele sabia disso. E ele simplesmente fez isso. Disse que tinha pago uma conta de energia na casa do padrasto dele, pois iam cortar se não pagasse. Mas ele disse, não, ok, amanhã, sem falta, eu pago. No caso, dia 26. E eu mesmo, sem saber o que fazer mais, eu não tinha mais o que fazer, aceito então. Esperei para dia 26. Chegou o tão esperado dia 26. Eram umas 8 da noite e nada dele chegar ainda. Até que chegam na minha porta um cara que eu não sei bem o que é da família, mas mora lá com o padrasto e a madrasta dele. Esse cara, o padrasto e a esposa dele. Chegaram os três, procurando Eu vou dar um nome pra esse sujeito. Eu vou chamar de... É o Kleber. Vou chamar de Kleber. Então, eles vieram atrás do Kleber. E eu disse, ah, o Kleber não está. É, obviamente é um nome fictício, né? Seu doente. Não vá achando que eu ia ser tão burro esse nível. Mas se bem que eu devia falar mesmo e foda-se. Então, o Kleber não está. Eu falei. Aí ele... Tudo bem, falaram uma coisa aí na porta. E aí me bateu a dúvida, me passou pela cabeça. E no mesmo momento em que o padrasto e esse pessoal chegou, chegou também um amigo meu. Então ele viu toda a cena também. Daí eu perguntei ao senhor, ao padrasto dele, como tá a energia lá da tua casa? Tem um talão atrasado e... E se não pagar, vão cortar na segunda. Aí eu falei, ué, mas o Kleber tinha dito que pagou. Pagou e por isso não iam mais cortar, porque ele pagou. Aí o padrasto dele ficou ensandecido, porque segundo ele, o padrasto já tinha pedido dinheiro emprestado ao Kleber, justamente para pagar, e o Kleber disse que não tinha, pois... Tinha gasto tudo aqui nesta casa, na minha casa. E eu fiquei, por favor, conte-me melhor sobre isso. E o padrasto dele me falou, o padrasto, a esposa dele, o outro cara, todos confirmaram que lá, quando o Kleber ia pra casa deles, ele dizia que nunca sobrava dinheiro, porque ele bancava tudo aqui, bancava aluguel, bancava internet, energia, água, tudo, e eu era um vagabundo que não fazia nada. Foi aí que foi a gota d'água. Eu, sério, não me aguentei no momento. Porque, caralho, eu abro a minha porta pra um cara que eu só tenho a intenção de ajudar, que tudo que eu fiz foi tentar ajudar, que qualquer outra pessoa no meu lugar já teria expulsado ele no primeiro mês. Qualquer pessoa faria isso. E eu aguentei tanto querendo ajudar o desgraçado pra ele dizer que na minha própria casa eu não faço nada, eu não pago nada. É ele que faz tudo, que banca tudo. Sendo que nunca chegou com um real. Tá? Estou contribuindo com um real. E é foda que aqui ele dizia que não sobrava dinheiro porque ele gastava lá. Sendo que ele não gastava em nenhum dos dois lugares. E gastava em farra, curtição, drogas, algumas dessas coisas. E aqui, nada. Ele mentia nos dois cantos e... Porra, eu sou um palhaço. É isso que eu sou? Sou um palhaço? E eu fiquei muito, mas muito puto. Até o padrasto... Eu disse que ia colocá-lo pra fora. E o padrasto dele, e junto com a esposa... Disseram, se você expulsá-lo agora mesmo, eu vou ser seu melhor amigo, eu vou lhe dar toda a razão do mundo, porque isso não é coisa que se faça. E sabe, e quando eu disse que ele nunca tinha ajudado em nada aqui, pelo contrário, eles ficaram pasmos, ficaram assustados, ficaram, pô, mas como assim? Como assim? Ele sempre chegava lá dizendo que aqui tava maravilhoso, porque ele bancava tudo e... Eu me matando, literalmente me matando, pra conseguir pagar as contas depois de desempregado. Literalmente me matando pra um vagabundo fazer isso. Não parou por aí a história. Parece que o podcast vai ser um pouco longo dessa vez, mas talvez valha a pena. Aí no dia, isso foi no dia 26, sábado, e eu esperei ele chegar pra conversar com ele. E assim que ele chegou, eu não fui logo falando que eu sei. Eu fui perguntando, sabe? Fui jogando verde. Ô Kleber, tu não disse que tinha pago um talão de energia lá na casa do teu padrasto? E por isso estava sem dinheiro e não ia poder me pagar? Sim, eu paguei. Mas é engraçado porque... Ele esteve aqui hoje e não foi isso que ele disse. Eu também comecei a fazer outras perguntas. Você tem grana pra tomar cachaça por aí. Se tem grana pra sair com os amigos por aí. Se tem grana pra colocar crédito. Se tem grana pra tudo. Menos pra cumprir sua palavra de homem. Menos pra ajudar quem lhe ajudou. Aliás, isso não é nem ajuda. Isso não é ajuda. Isso é me pagar o que me deve. Simples. Nunca fez o mínimo pra tentar retribuir um pouco da ajuda que lhe foi dada. E eu fui contando várias mentiras que ele tinha falado, uma atrás da outra. E ele ficou somente calado, depois de desmentido algumas vezes, até desistiu de falar. E não dá mais. Pra mim essa foi a gota d'água. Eu já aguentei muito mais do que qualquer pessoa aguentaria. Eu tentei ao máximo lhe ajudar, mas pra mim foi a gota d'água. Arruma tuas coisas e vaza. Ele ficou, não sei pra onde ir, eu não tenho pra onde ir. Começou a se lamentar, a dizer que a família inteira dele negou ele. Aí eu só disse, se tu sabe que a tua família inteira te negou, como você diz, você devia ter dado o mínimo de valor pra quem lhe ajudou. Alguém que nem da família é. E você não fez isso, você fez o contrário. Você se escorou, você mentiu, você... Caralho, tem noção da merda? E isso destruiu com tudo, porque não foi só botar ele pra fora. A partir disso, eu também já não pude mudar de casa. Estou aqui dia 20 de novembro, ainda estou na mesma casa. O trato que a gente tinha feito foi quebrado, ele já não ia mais ficar aqui. Eu não aguentaria conviver mais um dia com este cara. E é isso. Com certeza eu tô esquecendo de coisas importantes. Muito provavelmente eu estou realmente. Por isso que era bom eu ter gravado assim que aconteceu. Porque eu ia estar com bem mais raiva. Eu ia estar recente a história, ia estar fresca, ia lembrar de tudo. Mas é isso. Esse cara atrasou minha vida para um caralho. Até um dia desses. Ainda está me devendo. Sabe? Ainda está me devendo. Eu fiz diversas cobranças depois que ele saiu daqui. Uma coisa que me deixa com muita raiva, velho, é que ele fez merda, ele fez cagada. Eu só tava querendo o que é meu. Só tava querendo o que é meu. O que ele me deve, o que ele pegou de mim. Eu nem toquei no assunto de mas pelo tempo que você passou aqui, você me deve. Não, nem isso. Eu só disse, não, eu só quero que você me pague o que pegou de mim. Aí vem o atualmente. Depois de tudo isso, eu ainda tô saindo como o vilão da história. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias pessoas que vieram até mim falar. O Kleber tá falando mal de ti em todo canto, pra todo mundo. Dizendo que você é um baita cuzão, egoísta, que chutou ele pra fora sem nenhum motivo, do nada, e lhe xingando pra Deus e o mundo. E eu fico, caralho, é isso que eu recebo, é isso, é sério. E o pior é que eu já sabia que isso ia acontecer, eu já sabia, porque ele já mentia antes de tudo. Agora que ele tem mesmo motivos pra mentir, e sabe... E a versão dele vai ficar como a vencedora, porque todo mundo que ele chegar e falar isso vai crer nele, vai acreditar nele. E essa pessoa não vai querer me ouvir. E também eu não quero falar. Vai acreditar nele. E é o que tá acontecendo. Eu tô saindo como um cuzão, um otário, egoísta, que chutou ele pra fora sem nenhum motivo. E do nada. Olha só como a vida é bela. Isso há umas... 2 semanas ou 3 semanas, algo assim. Eu tinha ido tomar uma cerveja com um brother meu, que por coincidência ele também, o Kleber também está devendo esse meu outro amigo. E a gente tava lá tomando a cerveja. Aí do nada surge Kleber na nossa frente. Obviamente finge que nem existimos, né, nem olha. Vai até o canto e compra a cerveja e fica lá tomando. E eu fico, caralho, não, só pode ser, só pode estar zoando com a minha cara, só pode estar brincando comigo. Fui até ele, chamei pra conversar, conversei, com educação, Primeiro que Kleber estava muito bêbado. E durante a nossa conversa, ele tentava tocar em mim pra falar, pegar no meu braço e tal. E eu sempre tirava a mão dele e dizia: não toque em mim. Pessoas conversam com a boca, não precisam do toque, não precisa, se afasta. E ele começou a ficar nervoso com isso, dizendo: ah, por que que eu não posso nem lhe tocar? Sabe? Porque eu lhe conheço há anos, por que que eu não posso lhe tocar? Eu disse: não, a gente está conversando, conversa-se com a boca. E por favor, não mude de assunto. E ele ficou nisso de mudar de assunto. Eu sempre perguntando diretamente só uma coisa: você vai me pagar ou não vai? Só isso. E ele já vinha com outras 5 milhões de coisas. Até que teve um momento em que ele pegou de forma brusca no meu braço. E nesse momento eu dei um tapão no braço dele e tirei. Aí ele começou a querer engrossar. E eu já estava também perdendo a paciência. Então e quando eu tô sem paciência, saem muitos palavrões e muitas ofensas sem nem eu pensar. E não que eu ache isso ruim, pra mim é natural, mas, sei lá, pessoas se ofendem. Então eu, tipo, comecei a falar coisas básicas, tipo, não toque em mim, ou arrombado. E ele começou a se exaltar, a falar alto, todo mundo do local em volta. Começou a olhar pra gente, porque ele começou a gritar, começou a querer pegar em mim a todo custo, querer tocar em mim a todo custo. Eu simplesmente saí de onde estávamos, voltei para o meu canto, onde estava sentado tomando uma cerveja, voltei para lá, sentei, não queria mais trocar uma palavra com ele. Só que ele veio para cima, ainda querendo algo. A amiga dele que estava com ele tentando separar, o cara que estava comigo também tentando separar, tentando fazer ele ir embora. E ele querendo vir pra cima, sabe? Até que ele me empurrou. Nesse momento em que ele me empurrou, cara, eu me segurei muito. Assim que ele botou as duas mãos no meu peito, eu já estava de mão fechada. Já estava pronto para socá-lo. Se possível, jogá-lo no meio da pista, que era próximo. No meio de uma BR. Não sei se ali é uma BR ou uma AL. Mas no meio da pista. Eu senti muita vontade. Não é qualquer um que sabe. Mas tava todo mundo em volta olhando. Já tava zão. Eu só queria tomar minha cerveja em paz e ir embora. Então eu sentei. E depois disso tiraram ele de perto e tal. E eu sentei e fiquei pensando durante isso. Cara, esse cara fez isso realmente. Eu nem sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa muito calma. Porém, tudo tem limite. Eu não sei se isso tivesse sido em outro local, com menos gente em volta, ou com ninguém em volta. Eu não sei se teria sido da mesma forma. Mas ok. Continuando, sei lá, aí, lembro que no dia seguinte, eu fui na casa dele cobrar. Com esse meu outro amigo, e dessa vez quem tava bêbado era eu. Mas aí eu cobrei ele. E no dia seguinte ele veio aqui e pagou uma parte do que deve. Isso semana passada, eu acho. Não, na segunda passada, ou algo assim. Alguma parte do que deve. E sei lá, cara. Sei lá. É isso que dá. É isso que você recebe em ajudar pessoas. Em fazer o bem sem olhar a quem. Não, nunca acredito nisso. Ah, faça o bem sem olhar quem. Não, olhe muito bem quem é que você tá ajudando, cara. Se for claro, um tipo de ajuda que pode lhe atrapalhar de qualquer forma, que pode trazer qualquer negatividade para você. Este é meu caso. Eu só ajudei este arrombado. Eu fiz de tudo para ajudá-lo. E recebo uma bela de uma facada. E agora, uma bela de uma fama de otário, egoísta, que botei ele pra fora por nada. E claro, pra muita gente ele ainda mantém o discurso de que ele bancava tudo aqui e eu não fazia nada. Também mantém esse discurso pra muita gente, sabe? E não é uma nem duas pessoas que vieram me falar isso. Foram várias. Então, cara, é isso. Eu não sei nem o que falar mais. Eu queria ter botado isso pra fora antes, eu queria ter falado quando eu tava com mais ódio, eu queria ter falado quando tava tudo mais fresco, mas fiquei impossibilitado, porque minha vida tá uma merda. Agora, eu não tenho mais perspectiva, porque minha ideia, eu tava... Minha vida inteira, ao longo dos últimos meses, era em volta disso, em volta de... Em dezembro, eu estarei nessa casa nova, em dezembro é o fluxo, é fim de ano, é todo mundo quer beber muito, então um ponto físico vai me ajudar, e esse ponto físico tem que ser perto perto de onde fica as grandes massas, pelo menos por onde elas passam, e é isso, a minha vida inteira estava rodando em volta disso, e depois que isso foi destruído, eu fiquei sem saber o que fazer. É foda. Eu ia falar também aqui sobre o trabalho, que meu ex-patrão e minha ex-patroa vieram me chamar pra trabalhar novamente lá. Só que já tá tão longo isso, ninguém vai escutar. Então é isso, eu... Não ajudem alguém prejudicando a si. Não façam isso. Eu sempre me preocupei muito mais com os outros do que comigo mesmo. Eu sempre, se os outros estavam bem, eu não tô bem, mas eu tô deixando alguém melhor. Então isso me ajudava. A sensação de eu estou ajudando alguém, isso me deixava um pouco melhor. Só que não faça isso, não vale a pena. Você vai ser atrasado, você vai ter suas metas destruídas e ainda vai ser chamado de cuzão. Ainda vai levar uma má fama nos ciclos sociais do arrombado. E parte desses ciclos sociais também são de conhecidos meus. Então, piora mais ainda. Porque nesse exato momento, muitos conhecidos de antigamente e tal, eles acham que eu sou um monstro e que ele é um injustiçado. Sei lá, cara. Faz teu próprio caminho aí. É isso, acabou. Pode ser semana que vem, ou pode ser ano que vem. Mas algum dia eu volto. Vocês estejam vivos. Até lá. E espero que eu também. Na verdade, eu espero que eu tenha morrido. Então se eu nunca mais gravar nada, saiba que eu morri, provavelmente. Ou as minhas bebidas podem ter dado muito certo. Virou uma marca grande, multinacional. Eu fiquei milionário. E sair do país. Pode ser também. Até a próxima.